Agora, pra fazer a sua festa, o Top DJ Rafael Beats, o DJ das batidas mais envolventes que vão fazer você dançar. Perla Miranda e Derek Macedo nas produções. Pera não, bebê. DJ Rafael Mixes. Nera, tu quero doidão, foi sair com a periquita e não aguentou a pressão. Nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, foi sair com a periquita e não aguentou a pressão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló? Era isso que tu queria, né? Então toma uma bochechada, toma DJ Rafael Mixes. Toma uma bochechada, toma bochechada. Toma uma bochechada, toma bochechada. DJ Ale Produções, produzindo tendências no Pará. Riandinho pancadão, era isso que tu queria, né? Então toma uma bochechada, toma bochechada. Toma uma bochechada, toma bochechada. Toma uma bochechada, toma na pressão de Thiago Faria. Bota na pressão de Thiago Faria. Bota na pressão de Thiago Faria. DJ Rafael Pixies. O rock tá doido, não pode parar. O rock tá doido, não pode parar. Então sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. O rock tá doido, não pode parar. O rock tá doido, não pode parar. Então sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. Pressão DJ Thiago Farias. Bota na pressão DJ Thiago Farias. Então sai da frente que esse show. Sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. Bota na pressão DJ Thiago Farias. Bota na pressão DJ Thiago Farias. Então sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. É DJ Bill dos Piratas. O sucesso que vem de Marituba. Bota na pressão DJ Thiago Farias. DJ Thiago Farias, bota na pressão de DJ Thiago Farias, bota na pressão de DJ Thiago Farias. O rock tá doido, não pode parar. O rock tá DJ doido, Rafael não pode Mix. Parar. Então sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. O rock tá doido, não pode parar. O rock tá doido, não pode parar. Então sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. Bota na pressão de DJ Thiago Farias. Bota na pressão de DJ Thiago Farias. Então sai da frente que esse show que contagia. Então sai da frente que esse show que contagia. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. DJ Rafael Mix. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. DJ Ney Revolution. Hoje eu tô de rock, quero ver quem me segura. Hoje eu tô de rock, quero ver quem me segura. Hoje eu tô de rock, quero ver quem me segura. O bagulho tá doido e ninguém fica parado. Geral pega a fita que DJ já deu papo. Geral pega a fita que DJ já deu papo, papo. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. DJ Ney Revolution na produção. MC Ney na voz. Vai segurando. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. DJ Rafael Mixes. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Que a pressão vai começar. Começar. DJ Ney Revolution. Hoje eu tô de rock, quero ver quem me segura. Hoje eu tô de rock, quero ver quem me segura. Hoje eu tô de rock, quero ver quem me segura. O bagulho tá doido e ninguém fica parado. Geral pega a fita que DJ já deu papo. Geral pega a fita que DJ já deu papo, papo. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Joga a mão pra cima que a pressão vai começar. Família Kele já tá na pista. E as novinhas já ficam tudo na fita. Alô, DJ Rafael Beat. É com você, meu DJ. Pega de ladrão, quer e pega de ladrão. Pega de ladrão, quer e pega de ladrão. novinha já fico tudo na fita. Eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita. Quem transa nessa porra? Aqui no mundo, nessa família é pressão. E as bandidas querem pegar, pega de ladrão. Querem pega de ladrão. Querem pega de ladrão. Querem pega de ladrão. Família Kele já tá na pista. E as novinhas já fico tudo na fita. Aqui no mundo, nessa família é pressão. E as bandidas querem pegar de ladrão. Querem pegar de ladrão. Querem pegar de ladrão. Querem pegar de ladrão. Querem pegar de ladrão. Berta Miranda e Moisés Produções. Sucesso. E as novinhas já fico tudo na fita. Eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita. Quem transa nessa porra? Aqui no mundo, nessa família é pressão. E as bandidas querem pegar, pega de ladrão. Querem pega de ladrão. Querem pega de ladrão. Querem pega de ladrão. Família Kele já tá na pista. E as novinhas já fico tudo na fita. Aqui no mundo, nessa família é pressão. E as bandidas querem pegar de ladrão. Querem pegar de ladrão. Querem pegar de ladrão. Eu tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim DJ Rafael Pixis. Tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ que toca pra caralho. Moisés DJ Produções, o considerado. Tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, que toca pra caralho. Hoje o rock vai ser pressão. Hoje o rock vai ser pressão. Toda patricinha gosta DJ de rajada de ladrão. Pixi. Toda banditona quero ver aguentar pressão. Toda patricinha gosta de rajada de ladrão. Que é toda banditona quero ver aguentar pressão. E Berta Miranda é o Pix das Produções. Que é toda banditona quero ver aguentar pressão. Toma rajada, toma rajada. Que é toda banditona quero ver aguentar pressão. Toma rajada. Uma rajada. Quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão. Hoje o rock vai ser pressão. Hoje o rock vai ser pressão. Toda patricinha gosta de rajada de ladrão. Que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. Toda patricinha gosta de rajada de ladrão. Que é toda bandidona, quero ver aguentar DJ pressão. DJ Rafael Pix. É o Pix das Produções. Que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. Toma rajada, toma rajada. Que é toda bandidona, quero ver aguentar pressão. Toma rajada, toma rajada. Quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão, quero ver aguentar pressão. Eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita. DJ Rafael Mix. Família Miranda já tá na pista. E o Robson Miranda já ficou na fita. Aqui no Cordeiro essa família é pressão. E a novinha quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. De playboy, de playboy. Quer e pega de playboy. Dessa família é pressão. Família Miranda. Dessa família é pressão. Família Miranda. Dessa família é pressão. Miranda. Dale, Berta Miranda e Marcos Produções. Eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita, eu tô na tua fita. Alô, DJ Rafael Mix. Família é com Miranda, você, já meu tá DJ. Na pista. E o Robson Miranda já ficou na fita. Aqui no Cordeiro, essa família é pressão. E a novinha quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. Quer e pega de playboy. De playboy, de playboy. Quer e pega de playboy. Dessa família é pressão. Família Miranda. Dessa família é pressão. Rafael chama. João Paulo Mix, Maria Flecha, João Paulo Mix, Maria Flecha, João Paulo Mix, Maria Flecha, João Paulo Mix. Com voz ao promotor, aqui é pressão, daqui é pressão, daqui é pressão, daqui é pressão, daqui é pressão. Dali Perla Miranda e Marcos Produções. Dali a flechada, dali a flechada. DJ Rafael Pixi. Dali a flechada, dali a flechada, dali a flechada, dali a flechada. É na picape Tupinambá, tridimensional, tridimensional. É na picape Tupinambá, tridimensional, tridimensional. João Paulo Mix, Maria Flecha, João Paulo Mix, Maria Flecha, João Paulo Mix, Maria Flecha, João Paulo Mix. Com voz ao promotor, aqui é pressão, daqui é pressão, daqui é pressão, daqui é pressão, daqui é pressão. DJ Rafael Mix. O DJ falou ao som da Perla Miranda. E aqui no baile é o Daniel Evolution que comanda. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. DJ falou ao som da Perla Miranda, que aqui no baile é o Daniel Evolution que comanda. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. Dali Perla Miranda e Marcos Produções. O DJ falou ao som da Perla Miranda, que aqui no baile é o Daniel Evolution que comanda. DJ Rafael Mix. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. DJ falou ao som da Perla Miranda, que aqui no baile é o Daniel Evolution que comanda. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. Vem pro camarote, que hoje vai ter derrame de siroque. Quinta, sexta, sábado e domingo não tem dia DJ certo. Rafael Mix. Chama os manos, traz a tequila, paredão, briguita, salto rodeado de novinha. Dali Perla Miranda e Marcos Produções. Quinta, sexta, sábado e domingo não tem dia certo. Todo dia eu tô curtindo. Chama os manos, traz a tequila, paredão, briguita, salto rodeado de novinha. Rafael Mix. Que vai tocar só mais uma. E eu quero rebolar, rebolar, rebolar. E eu quero rebolar, rebolar. Só mais uma. E eu quero rebolar, rebolar, rebolar. E eu quero rebolar, rebolar, rebolar. Moisés DJ Produções. só mais uma. Eu quero rebolar, rebolar, rebolar. Eu quero rebolar, rebolar. Só mais uma. Eu quero rebolar, rebolar, rebolar. Eu quero rebolar, rebolar, rebolar. DJ Rafael Pixi. Toca só mais uma, toca só mais uma, toca só mais uma pra galera endoidar. Então vem pro rock doido, então vem pro rock doido, vem pro rock doido, então vem pro rock doido, que é o Moisés que vai tocar. Só mais uma, eu quero rebolar. Sempre para novinha, sempre para novinha, sempre para novinha, sempre para novinha. Vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida. Alô, DJ Rafael Beats, é com você, meu DJ. Que bandida versão, que bandida versão. Se prepara novinha, se prepara novinha, se prepara novinha, se prepara novinha, nós só trabalha com a língua. Moisés DJ Produções. Vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida. Que bandida versão, que bandida, que bandida versão, que bandida versão. DJ Rafael, mix. Agora sua adrenalina vai a mil. O show vai começar. Alô, DJ Rafael Beats, é com você, meu DJ. Rafael Mix. Vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida. Que bandida versão, que bandida, que bandida versão, que bandida versão. Que bandida, que bandida versão, que bandida, que bandida versão, que bandida. Se prepara novinha, se prepara novinha, se prepara novinha, se prepara novinha, nós só trabalha com a língua. Moisés DJ Produções. Vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida, vem no rock bandida. Que bandida versão, que bandida, que bandida versão, que bandida versão. Eu tô afim desse bandida, tô afim desse bandida, tô afim desse bandida, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ. Tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ, tô afim desse DJ.